Quanto tempo o São Romeu tem outro? Zero. Sim. Mas é passar para um procedimento ou mantém o 4000? 230, solo aos 1,6, livre de imediata pista, e chame o solo em 121, decimal 9. Vale, já 219, muito obrigado, amigão, também. Tem uma trânsito, né, mais 20 minutos. Que frequência livre, coordenação, hotel e matango. Hotel e matango, tá ciente da área proibida em Camaçari, hotel e matango. 3-0 livrando na sua escuta. Bona. Ingresso naquilo. Prossegue de alta, chama ingresso naquilo. 2-2-3-0. 3660, autorizado ingresso naquilo. Taxi via parte 3, reporte para ingressar no parte principal. Ingresso para táxi aquilo, parte 3, chamada para ingresso no parte principal, 3660. 941, informa o cabeceiro local, primeiro 1200 metros, ajuste 1-0 na 1, vento de 1-0 graus com 11 nós. Autorizado pouso na 1-0. Ciência, autorizado pouso na 1-0, gol 1941, ciência da gestão. 8001, decolado agora 1-7, controle 1-9-35, bom voo. Controle 1-9-35, 8 milhão da TAM. Eia, 00. Pulo no 600, complete final RNAVE, chame torre 118-6. 2-6. Final Salvador, LZ-6-702, tá passando 070 até o 030. 4-6-7-02, via chegada Mari, ou via chegada MAN, desça para 3.000, ajuste 1-0-1-1. 3.000, 1.011, obrigado. Meu hotel Oscar, autorizado a decolar 1-7, vento de 1-0 graus com 1-0 nós. Vamos tomar a proa 060 da presente. Ah, ok. Parabéns. Quilo 4-3, reportará ingresso no parque principal 2-2-3-0. 3660, mantenha a posição no parque 3, aguarde para o portão 1-0. Confirme 3660, portão 1-0. 3660, mantenha a posição no parque 3, aguarde para o portão 1-0. Ah, tá, mantém posição 3660. Para o táxi do gol 754, está com 7-3-3-30, alternado Fortaleza. Direita, só ali 1-2-1, décimo 9. Direita, 1-2-1-9, 9-4-1. Juliette, Alfa, Delta, Alfa, Delta, 18-6, 754. 10, ajuste permanece, autorizado final, reporte estabilizado. Poder estabilizado, 6702. No 941, prossiga via Alfa, chame para ingresso naquilo. Alfa chama para ingresso naquilo, 941. 2 para o pouso, aeronave que precede, um Boeing 737 da Gol. Reduzindo, gente. Salvador, boa tarde, o TAS 3192, transfere com a informação, Quebec. 3192, boa tarde, via Mari, desça o 050. Via Mari para o 050, pode continuar os primeiros 200 metros da pista 1-0 fechado. Afirmo. 7. Confio o destino, com o meu teórico. Vai no... Ah, vou na cara, só que vai ser o de Santana. Boa, barato. Com pretensão de ingressar no corredor Axé, correto? Como? Ciente, mantenha o setor sul, aguarde a comunicação com o controle, Roberto Oscar. Aca. Bona 600, pouso autorizado 1-0, vento de 1-0 graus e 1-0 mais, cabeceira deslocada. Ciente, Bona 600, marcha travada. Estão 1-0, após o gol. Após o gol até o 10, 3-6-0. Passarelo 2230, autorizado e remonta 12. Passarelo 2230, autorizado e remonta 12. Autorizado e remonta 12, 2230. entrando no corredor Axé, ok? E aguarde transferência de controle. Forte, boa na sua agarrada, tá? Tantri 5 corrigindo. Tantri 566, red copy clearance. Tantri 566, clear the flight level 190 to Aracaju via airway Golf 677, runway 10 for departure. After takeoff, turn left and perform Buca departure, Zumbi transition. Scorp 5474, approach control 11935, tower 1186. Na rotatória, Zulu Delta Oscar. Batalata, para Oscar. Torre Salvador, boa tarde. Jet 6702 para Xuxa, final da 11. Rotatória de estimação, web pista livre. Web. Escuta, web. Speed transition. Com 5474. Passion control 119.35. Tower 118.35. Country 566 to Rodney, backs correct, reports a push and start. Roger, I report country 566. 3-1, decimal 9. 3-1-9 à direita. Vamos para adenar. Direita na esquerda. Solo 6-1-7-3-0-2, para push and start. 3-1-7-3, autorizado, pushback, acionamento, chame táxi. Porta para o táxi. Próximo Aquilo, gol 941. Gol 941, autorizado ingresso naquilo. Táxi via parte 3, reporte para ingresso no principal. Aquilo, parte 3, reporte para ingresso no principal, gol 941. 500 pés, ajuste 1011. Confirmação 910, Boeing, tá visual, Zulu, tá lógica? Positivo. Monitore prosseguir com o pouso 97, a retaguarda do mesmo após o pouso da aeronave? Afirmativo. Toda aproximação, aguarda instruções para a autorização para o pouso, Zulu Delta Oscar. Aguardará a hora. 92, via Mare, desça o 030. Via Mare, é o 030. São Romeu, tá 3834, autorização Fortaleza e aprovada a saída. Objeto 6602, sente da deslocamento que observa. Vamos tráfego aproximadamente a 3 milhas na aproximação da 197, pista auxiliar, setor norte, não interfere. Retorno final da 17, o Mike Bravo informe. Final de... qual é só? Retorno na rotatória. Ah, trouxe na rotatória, o Delta Oscar por autorizado no 7, vento de 1,0 graus, 1,0 nós. Beleza, Oscar. Chegada para 2000, tanto 3192. 3192. A linha mantém na 10, web 6741. Solo, gol 1941. Próxima rotatória, tá passando pra final da 17, o Bravo no chave. Cliente, continua a aproximação, reporte final de 3000 da 17. Tá para final de 3000 da 17, Bravo no chave. Tá só ali no Leizão, decimal 9. Que é isso, Leizão, lá fora? Não posso estabilizar. Posso estar atualizado, LS6 Sanglide. Sul, permanece na prisão. Localizador está 3192. Scar após farol da Barra, corredor Frade, mantendo 1 no meu pé. Boa tarde. Quilo, mantenha a posição no pátio 3 aguardando instruções. Manterá a posição no pátio 3 aguardando instruções. Uma 7 e 4 na escuta. Na escuta, prossiga. Ali mantenha 1-0. Ali mantenha 1-0, igual 7 e 4. Passarei 2230, autorizado. Vitória da Conquista, 1-8-0, decola da 1-0, primeira curva direita, saída gole, aval após direto, Vitória da Conquista, 5-4-6-6, o transponder, o controle, 1-9-35. 9-3-5, obrigado. 4-6-6, transponder, geral, 3-5, controle, obrigado. Confirme apenas o transponder copiado. 5-4-6-6. Protegimento correto, reposte quando pronto, posição remota, passarei 2230. Web 6702, ingressa via Quilo, pátio 3, no pátio 3, aguarda instruções. Ok, ingressa na Quilo, pátio 3, agora seguindo o gol, aguarda instruções, web 6702. Tem 3834, pronto, cópia. Pois não, prossiga. Tem 3834, está autorizado, Fortaleza, nível de voo 370 via Upper 19. Decorda 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Froti. 5501, eu transpondo o controle 1-9-8. 370, Fortaleza aprovado, Upper 19. Estão no 0, curva esquerda, Momo, Froti. 5501, é o transponder, 19-8, controle Salvador. Portão é o 5, o 3834. Apenas corrigindo, controle 119.35. 235, gente. O portão que se encontra é o 05? Sim, Matheus. Gente, cotejamento correto, repose quando pronto, para acionamento e push. Já, já, obrigado. Salvador, o 3, para o táxi, com 8-104, 10-0 na Galeão. Tem 3173, está autorizado o táxi via Índia Alfa. Ingressa na Delta, chama a torre 1086, ajustino 01. Via Alfa e Delta, na Delta, 1086. 1941, atentando o táxi do Airbus à sua frente. Quando o mesmo livrar, táxi ainda está autorizado seu ingresso para o portão 03. Certo, pode passar do Airbus, está livre para o portão 3, do 1941. 228, controle 1-9-35, tem um ótimo voo para Recife. 1935, obrigado, bom trabalho. Posse ao 050-5491. Mike Bravo Uniforme, Solar 29, direita, parte 5, frequência livre, ao estacionar. Boa tarde. Copio solo. É da Frade. Pô, recebe o solo. Alta clara. 392, o curso localizador, já tem a pista no 0 a vista. Então, 3192, complete final. Passa duna, chama torre 118-6. Confirmador, 18-6 torre já. Afirmativo, 118-6 torre Salvador. Ok, muito obrigado e até daqui a pouco. Salvador 328, 2 milhas e meia de TAP. Voo no 328, autorizado 2.010, ajuste 1-0, 1-1. Autorizado final, e ele até que seja um glide, reporte estabilizado. Para 2011, reportará estabilizado no ILS 328. Deslocada, coloca o checado, tá? Me 1500 PS, Romeu Hotel Oscar. Autorizado, TAN 3173, a linha é decolada imediato, estão no zero, uma centena com 10 nós. Liga decolagem, 3173. 2-0, weather vector for space, right turn ahead 150. Right turn 150, Bianca, 6320. Controle Salvador, o TRIP 5491 solicita, caso possível, prosseguir visual para pouso na 17, coordenando 14 Salvador. TRIP 54, navio mantém proide Salvador, desce mantém nível 030, reporte para modificação. Sente. Proide Salvador, investida 030, TRIP 54, navio. Romeu, nível 360 para espera. 60 Vitória será coordenada agora de cópia, azul 4089. China decimal 80. 119 decimal 80. Avianca 6320. Good day. Good day. 232, controle 119 decimal 35. Bom voo. 1935, graças. Salvador 3173. Decola da Eldenet. 050. Avianca 6320 with speed 180 knots, re-cleared 3000 feet, QNH1011. Okay, speed 180, down to 3000, 1011, Avianca 6320. Echo, Romeo, Hotel Oscar. Suba 065, Roberto Oscar, direto Feira de Santana. Pé 3173, contato do radar, saída da EL. Contato radar, saída da EL, pode voar da presente da EL, 3173. Direita proide da EL, 3173. Grato. Boa, questão. Web 6741, chame Recife, frequência 128-8, alterno 3325. 288-3325, web 6741. Azul 4089, pronto, cópia. Mais 4%. Azul 4089, está autorizado Vitória, nível de voo 360 via Upper Whisky 50. Decolada 10, primeira curva direita, saída da EL, transição de NER. 5471 no transponder, controle 119-35. Sim, está autorizado Vitória, nível 360, 2550, decola 10, curva, decola na BED, né? 5471 é o transponder, será 35, o contrário, 940-89, está pronto para o pushback adicionado. 14089, cotejamento correto, informa a primeira curva à direita. Portão 09 está autorizado, puxa, acionar report táxi. Ok, conseguiu, acho que vai passar mais uns dois minutinhos que teve um novo carregador aqui. Azul 4089 está chamado para o novo display. Gente, reporte quando pronto. Se considerar a instrução, reporte quando pronto. Gente, chamada. You re-clear 2000 feet. QNH1011. 1011, descend to 2000 feet, Avianca 6320. Clear the final, report established localized course, Avianca 6320. Okay, cleared for the final approach, report established, Avianca 6320. Trip 5491, boa, tá? Boa. Salvador, Trip 5491. Trip 5491, reporte na rotatória, Trip 5491. Vamos, sério, Trip 5491. 7, eu tô parado 5 minutos fora, o Trip 5491. 5 milhas fora, Trip 5491. Confirme o azul 4089. É, por que presenciar um segurança aí do aeroporto, é só pra uma contingência aqui de passageiro rapidinho, tá bom? ruim, compreendi a mensagem. Segurança do aeroporto, aqui no gate 9, polícia, por favor. Gente, entrei em contato com o fiscal da Freire agora. Obrigado. Fala, tá 3192? Informação, apenas a infraero que define o portão e apenas informando para as aeronaves. Entrei em contato com o fiscal de pátio. Mas acabou, porque até agora não apareceu ninguém aqui, tá parado lá o Figueiredo. Eles podem estar em barco aqui via escada. Gente. Tiro 7 em Duna, contact Tower 118.6. 118.6, aviaca 6320. Quinta milha agora, o trip 5491. Sim, reporte final 3 milhas, trip 5491. Ele reportará 3 milhas, trip 5491. Ah, sim, já entrei em contato com o fiscal de pátio. Ground control, down 3566, ready for taxi now. We are have 100 people on board. And during 2 hours and 55 minutes, alternate your seat. Sim. Continue approach, traffic inside, Avianca 6320. Continue approach. And expect to land. Avianca 6320, continue the approach, expect landing clearance. 10. Taxi approved by India Alpha, I will park before taxi Delta. Initial 011, down at 118.6, down 356. That's correct, down 3566. Solo, Salvador 1921. Está autorizado 17120 graus com 109. CS 3548. Mono 328, solo 39, direita solo 121, decimal 9. Direita mais uma, 9-3-2-8. We are getting 320 from traffic 2 miles to land runway 17. ATR 72 Street Company. Aviaca 6320, we're looking for the traffic. Bate 3, na 3192. Pera a posição. 120 graus, 109. CS, trip 5491. Serão DC 080, projetado. Até o 080, na boa de estado. Salvador, boa tarde, bom 328, livrando. Bola 328, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Delta. Via Alfa, mantém antes da Delta. Delta, 328. Salvador, tá 328, 30. Mata 154, cara, 30. Confirme? Passarelo 2230, cantar o seu funcionamento com a Romeu. Incende o passarelo da guarda. Que funcionamento tem na posição 101, calor danado. 100 meters, impractical. Aviaca 6320, where the display special and clear to land runway 10. Trip 5491, solo agora as 40, para ingresso no Tati 1. Reporte na Lima chame, qual é isso? Na Lima chame o solo em 121, decimal 9, trip 5491. Na Lima 1219, trip 5491. Já chegou? Negativo. Gente, a única coisa que eu posso fazer já é entrar em contato com o fiscal de pátio e já informei. É a única coisa que podemos fazer. Obrigado pela ajuda aqui, são 7, é um grupo grande, bastante alterado e chega a assustar os outros passageiros. Se puder acelerar, a gente agradece. Obrigado. entrar em contato novamente com o mesmo. Obrigado. Salvador, 5491, Marlimar. 5491 autorizado até a posição remota. Tenente, até a remota, 5491. Down, né? Poderia se anotar 3566 em Delta, taxi Delta. Down 3566 after request the final runway 10. Field line up and maintain. After to land, request runway 10. After to land, aircraft runway 10, line up and maintain. Down 3566. Unimed 3, via Mare 2000 pés, ajuste 1019, reporte final ILS. 2000 pés, 1019, 1037, via Mare. 334, pode iniciar o pushback, estamos em mão. Aguarde, tem uma grande companhia, sua retaguarda. Com 328, aproximando da Delta. 1-3-2-8, ingresso de taxiway Kilo, pátio 3, aguarde para ingresso no pátio 1. Kilo, pátio 3, aguardando no pátio 3, 3-2-8. Fala, 5-7-3-1, pronto para o táxi, 5-3 a bordo, 3 horas, 5 alternativas. Recife, 3 horas, confirma o PLB, 1-6-7-2-1. 1-1-8. Web 6721 autorizado táxi, Juliette Alfa, reporte antes da taxiway Delta, 6721. Juliette Alfa, reporte antes da Delta, 6721. Solo passeio 2830, pronto para o push, assinamento, já estão destinados. Gente, aguarde o 2230. Aguarde. RKC-20, on the ground at 42. Leave and runway, the first intersection right, and contact ground control, 121, that's 19. Okay, exit right, contact ground point 9, Aviaca 6320, good day. 6-6-0-9-2. 7-2-1, ingressa Delta na taxiway Delta, torre 6-8-6, ajuste no 0-1-1, bom voo. Ingressa na Delta, na Delta 6-8-6, a torre Aviaca 7-2-1, no grado, ao trabalho. Mantém a 0-800, Romeu, até o Oscar. Claro. Distância aí pro, pra saída. Mantenha a posição no ponto médio do Padre 3. Temos um Airbus Atan que irá realizar o pushback no 05. E de acordo com o procedimento, a aeronave ingressa no Padre 3, ok? Ok, vai parar na metade do Padre 3, 322. E nós. Estimativo, tá iniciando. Minuto pago, ó. Aguarde. Ground, maybe on to 6320. With you. Avianca 6320, taxi straight ahead, maintain position before taxiway Kilo. Okay, maintain position before taxiway Kilo, Avianca 6320. 3834 autorizado, acionamento e pushback, portão 05, report taxi. Portão 5 vai reportar o táxi, 3834. 1924, pronto, cópia. Aí, foto. 1924, autorizado Maceió, nível de voo 350, via Upper Whisky 58. Decola down no zero, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5504, transponder, controle 119.35. Ok, autorizado 350, Maceió, via Upper Whisky 58, decolando a 10, curva esquerda após, na Puca Aracaju, aciona 5504, 119.35, ao controle, 1924. Protegimento correto, confirme seu portão. É um 4, Marabara, não. 3830, alterna Salvador. Portão 04 do Gol 1924. Afirmo. Cotejamento correto, reporte quando pronto para acionamento push. Bora. O passeio 2230, 1330, Salvador, confirma o PLB? 2600. Está autorizado o iniciamento do seu táxi até o través do portão 612. Até o través do portão 612, ajuste no 0 no 1. Ok, até o través do portão 612.